penso assim, por exemplo, onde é que as pessoas neste século... ouvem música, determinado tipo de música, por exemplo, para expor, como é que podem ouvir Ligeti? Onde é que podem ouvir Strauss? Onde é que podem ouvir Stockhausen? Onde é que podem ouvir mesmo pop stockinesis? A Mosca, um programa de Alexandre Pinto, em direto a partir da Rádio Lisboa. Olá, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma emissão da Mosca em direto a partir da Rádio Lisboa. Estamos de volta à casa, depois da louca semana passada que tivemos no nosso Primavera Sound. Ainda vamos te falar sobre isso e nem a propósito a primeira música que vamos ouvir hoje é uma recordação direta de um dos nomes que por lá passaram. Vou-vos deixar adivinhar, embora seja particularmente óbvio. De resto, começamos com a participação especial de Vítor Rua. Um excerto de som do seu novo documentário Musonautas. Parece-me que é um seguimento do programa de rádio de Jorge Lima Barreto e este primeiro episódio do... que está disponível no YouTube, basta pesquisarem por Musonauta Vítor Rua ou Musonautas Vítor Rua, aprende-se com a importância da música e a sua influência na televisão e no cinema. Portanto, nem a propósito, começamos também com uma adaptação de Richard Strauss, Also Doce Spoke Zarathustra, acho que é assim. Bom, passamos à primeira música. Mais uma vez sejam bem-vindos, muito obrigado por estarem desse lado. Temos uma louquíssima emissão, até à uma da manhã. Até já. Ficamos com Ready or Not, de Flying Lotus, o disco You're Dead, que já é de 2014. O tempo passa demasiado rápido e ficamos à espera de novo material do músico, barra, enfim, artista mais geral. O concerto dele foi ótimo, vou escrever sobre isso em breve, tenciono acabar hoje, embora talvez não seja possível. Vamos continuar, já que estamos, enfim, a recordar coisas, vamos recordar um disco que hoje faz 20 anos. Há vários, Mas vamos recordar o mais importante. É o OK Computer, dos Radiohead, o outro é o dos Specialized, Ladies and Gentlemen, acho que não é bem assim, We Are Floating into Space. Bem, há fãs de Specialized que devem estar muito chateados comigo agora, mas eu já vou corrigir o título a seguir. Mas agora é mesmo o momento de recordar um dos discos mais importantes da minha curta, ainda curta, jornada musical. O OK Computer de 97, 12 faixas, não há nenhuma especialmente marcante, digo eu, pelo menos na minha experiência. Acho que todo o disco é bastante coerente. Ficamos com Subterranean Homesick Alien. Se calhar é uma das que passa mais despercebida. Feliz aniversário! Ficamos com este sempre bonito momento de recordar a música dos Radiohead, que, embora passem os anos e se calhar deixe de ter uma presença tão significativa na vida de quem gosta deles, Enfim, é sempre um bom sítio para voltar. Este disco de 97, OK Computer, um dos landmarks da música, enfim, mais moderna do dobrar do século, que lida com temas cada vez mais importantes como a alienação, a nossa dependência tecnológica, talvez não explicitamente no disco, mas em toda a aura que o envolve. Há uma banda que passou, um projeto, melhor dizendo, que passou na nossa primeira sound, dos Dead Grips, que, enfim, fazem pensar nos mesmos temas de uma forma muito mais agressiva. E já que recordamos o Flying Lotus, vamos também recordar os Death Grips na sua primeira mixtape de 2011, que é de resto o contacto mais fundo que eu tenho com eles. Espero acertar na música que eu quero ouvir. Há uma que tem um início muito particular. Não esta, acho eu, mas pode ser. Chama-se Tachyon, Death Yon. Rapid fire through your skull. Shot it on when taking it back to the days of trying to lose control. Swerving in a blaze of fire, racing through my bones. Oh shit, I'm feeling it. Tachyon, hell yeah, fuck yeah, I feel like killing it. Tachyon, alright, that's not what it's like to experience. Tachyon, out of the blue, wind through the back door, coming through like fuck, what was that? Pain, I don't know, but it made me feel so heated. How we creep it out, showing you jazz. Shit from below, give a shit if you know, cause even if you did, bet you keep coming back. Back for more, need a man, yo, addicted to the heat, we make beats cash. Death until it bleeds, the death each track, epileptic seize every head we crack. Like EPMD, snapping necks as we tap energy from everything on and off the map. Yeah. Oh shit, I'm feeling it. Check yo. Hell yeah, fuck yeah, I feel like killing it. Again, cause it's way too shit. How to make a hater disappear? Take shit where it ain't never been. Fuck what you thought, could not comprehend this shit. If I fist your brain with a 10, 9, 8, 7, 666, 5, 4, tons. Criminal level, crook, lightning storm. Not a way, oh yeah, of course. And a picture big enough to fit what we dig up from the core. Of all the day, forgot ever was. Militant march off this war. Ficamos com os Death Grips. 666 to die. O que se passou no concerto destes meninos foi qualquer coisa de absolutamente absurdo. Mas, enfim, finalmente vieram. Eles em 2012 cancelaram o concerto que tinham agendado para o primeiro Primavera Sound. E há algo de muito estranho na maneira como estes músicos chegaram ao mainstream, que é um mainstream diferente do que era o mainstream de há 10 anos atrás. Enfim. Já estamos em 2017, portanto há 10 anos também já me está a tirar alguma margem, mas eventualmente vamos tentar chegar ao cerne dessa questão. Não será para agora. Para agora vamos fazer uma viagem completamente diferente, noutra direção diametralmente oposta, e vamos ficar com música nova da Cafetra Records. É a casa de M e de Pega Monstro, entre outros. Lourenço Crespo, por exemplo, vem-me assim à cabeça. E vamos ficar primeiro com a música de M. É um cantautor num estilo bastante agradável e acabou de lançar o seu disco domingo à tarde. Acho que o CD já está esgotado. Bem, não estava há uns dias, mas é bom sinal pelos vistos. Vamos ficar com uma música deste disco, tem 10 ao todo. pode ouvir-se bastante bem. Vamos chegar com a canção Tédio. Ficamos com o Tédio, de M. O disco continua agora com Chá com Mel. Se calhar podemos ficar com mais uma. Ficamos com a receita caseira de M, Chá com Mel. O disco chama-se Domingo à Tarde, pelos vistos. Está esgotado no Bandcamp da Cafetra, mas podem comprá-lo por download digital a 8€. E parece-me bastante razoável, enfim, para streaming ilimitado e essas coisas todas. Passamos agora para... Não, já acabou a parte do M. Vamos passar agora para um outro nome da Cafetra. Eles não nos pagam, mas tiveram a sorte de lançar dois discos bastante bons ao mesmo tempo. E, enfim, levamos já este 8. Vamos ouvir o novo da Espega Monstro. O último das duas irmãs. Tinha sido em 2000 e... Enfim, porque eu faço sempre esta coisa e depois arrependo-me? Chama-se Alfarroba e foi de 2015. Pensava que era um bocado mais antigo. Já vão no seu terceiro e este novo chama-se, e eu tinha-o aqui, Casa de Cima. Ora, já o ouvi várias vezes, tem apenas 7 músicas, 33 minutos. Há várias que eu gostava de destacar, mas ficamos com uma primeira chamada Fado, da Estrela do Ouro, e depois ainda talvez tenhamos tempo para ouvir mais alguma. Depois acabamos com a música portuguesa, em grande, porque vamos ter finalmente a resposta ao Gonçalo Costa, que nos respondeu naquele último, mais recente segmento que tivemos da Mosca, naquelas perguntas e respostas. Respondeu à pergunta de Lena D'Água, porquê é que ela é fixe outra vez? E hoje tem a sua resposta à pergunta, os Heróis do Mar são ou não a banda mais reacionária do seu tempo? E promete a resposta. Ficamos com os Espega Monstro. Foi o Fado da Estrela do Ouro, a Espega Monstro. Elas têm um estilo bem mais brilhante, bem mais sujo. Banda de guitarra e bateria apenas. E esta música sai desse registro com muita pinta. Mas acho que vamos voltar agora ao seu registro habitual. Há uma específica que eu adoraria passar. Aliás, há várias. Eu acho que passava o disco todo se pudesse. Mas ficamos agora com a Cachupa. São os Espega Monstro. Assim nos despedimos da música da Espega Monstro, um nome que há de polarizar muita gente nos próximos tempos. Acho que já foi mais. Aliás, para exercício depois desta emissão, obviamente, não durante, podem ir ao YouTube e pesquisar a atuação delas. Isto é um bocado de 2015, mas podem ir ver a atuação delas no 5 para a meia-noite. E é um dos momentos mais divertidos da televisão portuguesa nos últimos anos. Agora, vamos seguir com a resposta ao Gonçalo, a sua pergunta na altura. Podemos recordá-la? Deixo ainda o desafio para me ajudarem a perceber se a banda portuguesa Heróis do Mar foi ou não a coisa mais reacionária do seu tempo. E ajuda-me a perceber também se os elementos da banda tinham ou não saudades do Velho Império. Pronto, esta é a pergunta. E arranjamos alguém que lhe desse a resposta. E esse alguém é Adolfo Luxúria Canibal, vocalista dos Mão Morta, de resto uma pessoa que viveu e vive ainda a música, mas viveu com mais intensidade naquela altura, a música portuguesa. Ficamos então com a resposta de Adolfo Luxúria Canibal. Está a gravar agora? Eu posso gravar aqui no telemóvel? Não considero que os Heróis do Mar fossem um grupo mais reacionário do meu tempo. Houve um grande equívoco por causa de alguma estética que os Heróis do Mar utilizaram, nomeadamente uma estética nacionalista, mas em termos do próprio uso dessa estética. E de estéticas musicais, da forma como procuraram desenvolver a música portuguesa no seu tempo, revolucionaram muito o que se fazia na época. E foram, obviamente, uma transição entre um grupo que os principais ideólogos do Heróis do Mar tinham anteriormente, que era o seu diplomático. E o grupo que seguiu aos Heróis do Mar foi o Madre Deus. Já hinos de vitória. Fora estão os senhores da guerra. Se citarmos apenas esses dois grupos, o anterior e o posterior, vê-se bem que os Heróis do Mar não poderiam ser nunca um grupo criacionário. Os Heróis do Mar foram a correia de transmissão entre esses dois grupos, entre estas duas estéticas, entre estas duas formas de desenvolver a música portuguesa. E nesse sentido, foram também um grupo revolucionário do que se fazia em Portugal e da chamada música moderna portuguesa, do pop rock português. Mas, efetivamente, por causa da época, dos anos 80, a Revolução do 25 de Abril ainda estava relativamente recente. Haver uma esquerda empedernida no mídia, nomeadamente no Semanário 7, que não conseguiam ver para além do que a cartilha ideológica mandava, o facto de pegarem em símbolos nacionalistas e de pegarem numa espécie de pré-ancestralidade do conceito de Portugal, diretamente apelidaram reacionários e fascistas e coisas piores, quando isso não tem nada a ver, mas isso criou polémica mediática e acabou por ficar um bocado cravado na testa esse símbolo, mas que não correspondia de maneira nenhuma ao real e à verdade. Foi a resposta de Madolfo. Vamos ouvir a pergunta que nos deixa. A música que se faz em Portugal, na área do pop rock, atualmente é mais interessante ou menos interessante do que... Não é se há mais quantidade ou menos quantidade, é se é mais ou menos interessante do que se fazia em meados da década de 80. E pronto. Bem, antes de mais eu peço desculpa pela fraca qualidade do som. Acho que perceberam que isto foi gravado por chamada telefónica. Vamos tentar melhorar isso na próxima, mas foi de facto a primeira vez que, enfim, que aconteceu e que se pôs a possibilidade de fazer por telefone. Portanto, sabemos que não é para repetir. Vou deixar uma transcrição no blog, quando publicar o podcast, porque acho que de facto a resposta foi boa. A pergunta que nos deixa é se a música da sua altura era ou não mais interessante do que a que se faz agora. E eu não faço a mínima ideia por onde começar. De resto, há uma série de ideias que se pode pegar dentro da resposta do Adolfo e construir a partir daí. É o que vamos fazer eventualmente. Não agora. Agora vamos prosseguir com a nossa emissão. E nem a propósito, vamos ficar com mais um nome português. Já a seguir vamos anunciar quem venceu o nosso passatempo. Mas por enquanto ficamos com os Mulher e Fedada. São portugueses. Este disco é da década de 80, julgo que de 86. E julgo eu também. Aliás, eu acho que isto é um single, mas posso confirmar. Com o nome de L'amour va bien, merci. Vamos ficar com uma canção de nome Ele, Ela e Eu. Duas músicas dentro de uma, Ele e Ela e Eu, L'amour va bien, merci, de 1986, um single, creio eu, 7 polegadas, dos Mulher e Fedada. E seguimos com um dos momentos mais bonitos deste programa. Porto Calling, a melhor loja de vinil do país, no Porto. Do jazz ao punk, do rock ao hip hop. Porto Calling, a loja de vinil do Porto. A Porto Calling, como sabem, fiéis ouvintes da Mosca, é uma loja 100% vinil que está sediada na Rua da Conceição, no Porto, muito perto da Rua de Cedo Feita, fica dentro do centro comercial e creio que ao lado do Hotel Malaposta, eu acho que é este o nome. Foi uma dica da Isabel na última emissão que fizemos nós, Primavera Sound. Eles tiveram a gentileza de nos oferecer um vinil para que nós pudéssemos oferecer no nosso passatempo. Estamos prontos para revelar o vencedor. Basta ir ao Facebook e recuperar o nome da pessoa que participou do nosso passatempo. Era apenas partilhar uma foto e quem tivesse mais likes, um óbvio concurso de popularidade, venceria um vinil à escolha dentro de um restrito leque de possibilidades. Restrito, mas muito bom. Ora, Teófilo Monteiro, parabéns. Avisa-nos quando puderes para que possamos transacionar na mercadoria. Se me percebes. E vamos seguir com uma sugestão da Porto Calling. Estamos a ouvir em fundo Jaco Pastorius, baixista, um dos grandes baixistas do jazz. Fez parte, salvo erro, dos Weather Report, um dos grupos, um dos grandes grupos também relevantes no jazz fusão. E este é o seu disco homónimo, cujo ano não consigo precisar, mas falo-ei já a seguir. Vamos ouvir. Enfim, este Jaco, ele não, obviamente não fez tudo neste disco, ele era predominantemente baixista, mas há um momento muito especial neste disco, que é o retrato para Tracy, Portrait of Tracy, e é com esse momento que vamos ficar. É muito curto, passa num instante, portanto degustem com cuidado e com atenção nessa sugestão da Porto Calling. Com esta última nota, quase uma pequena dissonância que termina o Portrait of Tracy. O disco é de 1976, na sugestão da Porto Calling para esta semana, e a quem nós mandamos um enorme abraço por tudo o que têm feito por nós. É sempre uma preciosa ajuda o contributo da Porto Calling, a melhor loja de vinil do país, 100% vinil, sediada no Porto, na Rua da Conceição. Agora, a contar os minutos até ao final desta emissão, vamos passar às coisas experimentais que ficaram aqui guardadas. Vamos ouvir os Royal Trucks. Acho que foi a banda que mais pena eu tenho de não ter podido ver no Primavera. Não faço a mínima ideia do que é que eles fizeram no concerto. Não faço a mínima ideia do que é que eles fizeram neste disco. Não faço a mínima ideia do que é que vamos ouvir, mas vamos fazê-lo juntos. Ficamos com Cis Eye Bones, ou Cis Bones, do disco Royal Trucks. É homónimo. Ficamos com os Royal Trucks e não Royal Drugs. Trucks com T. Trucks em vez de Royal Trucks. Como alguns ouvintes já. Alguns, várias dezenas, centenas até, de ouvintes da mosca. Enfim, somos só três. 49 minutos depois da meia-noite. Faltam 11 para o final desta emissão. Vamos passar a coisas que eu tenho aqui que não ouvi, mas gostava. Novo disco de Chino Amobi. Chama-se Paradiso. Eu espero encontrar alguma faixa que dê para passar sem ser demasiado comprida. O seu disco anterior chamava-se Airport Music for Black Folk. Se calhar até com esse vamos ficar. Parece uma resposta ao disco de Brian Eno, Music for Airports. Ficamos então com Airport Music for Black Folk. A música tem o nome de Berlim. Até já. um disco a me ouvir em futuras, não necessariamente emissões, mas se calhar vou ouvi-lo sozinho. Recomendo que o façam, se estiverem interessados em música mais. E seguimos agora com o Mika Vainio, um músico que infelizmente faleceu este ano. Vamos ouvir um dos seus trabalhos mais mediáticos, possivelmente pelo qual é mais reconhecido. Uma faixa muito curta, só para ficarmos com uma pequena impressão do seu disco Metri. Nesta faixa em particular chama-se Hion. A seguir fechamos a emissão com Aaron Driblett. Ouvimos a música eletrónica de Mika Vainio. É uma lacuna que tenho que suprimir nas minhas jornadas musicais. Este é um disco, não direi necessariamente complicado, mas é certamente algo diferente do que estamos habituados a ouvir, mesmo dentro daquele padrão repetitivo de batida eletrónica. Bem, já estamos a passar a hora aceitável, porque a próxima música vai ser cortada, tenham cuidado com isso. Não é Arnold Driblett, enganei-me no nome, é Aaron Dilloway. Acho que até fazem coisas parecidas, mas pode ser a minha ignorância a falar um bocado mais alto. Vamos ouvir Ghost, o seu último disco de Gagfile. E de resto, assim me despeço. Muito obrigado por terem estado desse lado. Relembro que temos o blog em ocuprofago.wordpress.com. Podem subscrever-nos no iTunes e qualquer distribuidor de RSS. Temos o Facebook da Mosca em facebook.com/amoscadorum. E temos também a Rádio Lisboa, que podem ouvir a qualquer hora do dia, porque tem emissões 24 horas. Ficamos com Aaron Dilloway. Muito, muito obrigado por terem estado desse lado. Espero que tenham gostado. Eu volto para a semana, à mesma hora, com mais uma emissão bombástica. Até já.